Amigos, estamos iniciando mais um programa Ensino Básico em Revista, um programa dedicado à educação básica. Nesse espaço, professores, alunos, enfim, a comunidade escolar de uma forma geral tem a oportunidade de se expressar, né, sobre educação, falar sobre projetos educacionais, os alunos têm a oportunidade de mostrar os seus talentos, sejam eles intelectuais ou artísticos. Enfim, tudo o que acontece relacionado à educação básica nas escolas, a gente traz nesse espaço. Esse espaço a Rádio UFSCar dedicou a isso, né? E hoje nós trazemos aqui o Thales Lopes, a Mariana, representando a IESEC, né? Que é um projeto de intercâmbio entre universitários, né? Melhor. A IESEC, na verdade, é uma plataforma de desenvolvimento estudantil, onde nós trabalhamos principalmente com intercâmbio, mas esse intercâmbio é voltado para o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento de universitários. Ótimo. Nada melhor que você para dizer mais, com mais propriedade, o que seja a IESEC. A Mariana e o Thales, então, representando a IESEC, e temos também aqui os alunos universitários intercambistas, né? A Juliana, que é da Colômbia, e o Pietro, polonês, que é da Polônia, polonês. E vamos desenvolver aqui um bate-papo, acredito que informal, né? Sobre o trabalho que eles vêm desenvolvendo na Escola Jesuíno de Arruda. E temos aqui no estúdio também o Robson Santos da Silva, que é um estudante de Química na USP, né? E que também está desenvolvendo um projeto interessante de iniciação científica junto com os nossos alunos. E comigo aqui para apresentar o programa, professor Clésio, né, professor? O meu amigo do projeto aqui. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. É, mais uma vez, um imenso prazer estar recebendo o pessoal da IESEC aqui, faz um trabalho muito legal, né, trazendo intercambistas de outros países para estar conhecendo o nosso país, e mesmo assim está levando gente daqui também para fora, né, para conhecer também a cultura dos outros povos e, né, para quebrar um pouquinho aquela mística que existe, que aqui só existe Índia, essas coisas, né, aquelas Sim. coisas assim que passam na televisão, que brasileira é meio selvagem, essas coisas, né. o Thales, como é que você entrou nesse projeto? Cara, eu comecei traduzindo sessões nas escolas, e aí eu me interessei, e aí eu me apliquei para virar coordenador do projeto. Aí depois de um processo eu virei coordenador e agora eu tô aqui trabalhando com o Millennium em si. Como que é o nome? É porque cada projeto tem um nome. Isso, né? Cada projeto tem um nome. O projeto passado foi o Driblando. E agora a gente está rodando o Millennium. E como que funciona esse projeto? Esse projeto, a gente visa trazer intercambistas para cá para falar sobre as 8 metas do Millennium que foram estabelecidas pelas Nações Unidas no ano 2000. E a gente traz esse pessoal para cá para conversar com os alunos e criar uma consciência de que esses problemas no mundo existem e que a gente tem uma grande responsabilidade para com eles, que a gente consegue solucionar esses problemas com pequenas ações. E esse é o objetivo do projeto, inspirar as crianças mesmo para elas conseguirem saber o lugar delas em relação a esses problemas. Esses problemas são de âmbito mundial? São de âmbito mundial. Por exemplo, tem a primeira meta seria erradicar a fome e a miséria. Tem também uma meta relacionada à sustentabilidade. Tem uma outra também relacionada à saúde materna, a HIV, malária. E são problemas que ocorrem na África, na Europa, na Ásia, em todo o mundo. Na Conferência das Nações Unidas foram reunidos mais de 170 países. E foram definidas essas metas, que são meio que um acordo em comum entre todos os países para eles solucionarem essas metas até 2015. Foi meio que um acordo que aconteceu nesse ano. Thales, e como é que fica o Brasil nesse ranking de... Então, o Brasil... Em relação à fome, sim, né? Sim, o Brasil tem um grande problema com a fome e com a pobreza, mas em relação aos outros não é tão grave. Por exemplo, AIDS e malária. Isso acontece muito na África. Mas no Brasil acontece, acontece. Mas não é um grau tão alto, por exemplo. Mas tem muita pobreza aqui, tem muita fome, muita miséria também no país. O que você acha das políticas de Estado que estão sendo desenvolvidas nessa direção? Os governos, os últimos governos? Cara, na minha opinião, o governo mascara muita coisa. Eles fazem políticas muito voltadas para a sociedade mais pobre, para o pessoal ficar feliz e para falar, não, agora eu vivo um pouco melhor. Mas na verdade não. Uhum. Na verdade isso não acontece, entendeu? Mariana, e seu engajamento no projeto? Para, Mariana. Ah, então, eu sou nova na ISEC. Eu entrei faz, acho que, menos de uma semana. Ah, por enquanto... E por que você entrou na ISEC? Ah, porque eu queria fazer alguma coisa diferente, sabe? Que... Melhor ainda, que ajude as pessoas. E eu queria me desenvolver, assim. Tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E perspectiva de ir para algum outro país? Ah, sim, com certeza. E para onde você tem a ideia, assim, de... Ah, para Inglaterra. Eu tenho muita curiosidade de conhecer. Tá legal. Agora vamos pergunta para a Juliana. De onde ela é, o que ela faz e por que ela veio, escolheu o Brasil. Eu acho que ela entende. Não. Pergunta você. Você consegue entender português? Você pode falar em espanhol. Ok. O que você faz lá? O que você estuda? Ah, ok. Não estou estudando por el momento, mas vou estudar administração de empresa el outro ano. E por que você se interessou por esse projeto? Por quê? Porque queria ter a experiência e em minha cidade há muitos jovens que fazem o intercâmbio. Então, pues, como más por consejos, sí, quería vivir la experiencia. Os nossos países, eles são irmãos. Basicamente, os mesmos problemas que nós temos aqui, vocês também têm lá. Sim. Inclusive problema político. Tô. Né? E na educação? A educação de lá do seu país, da sua cidade, tá? Tá mais ou menos igual a daqui, meio assim? Sim. Assim, assim. Sim, sim. Se você fosse traçar um paralelo, traçar uma comparação, o que você falaria? Pues, yo de Brasil no conozco mucho, pero yo creo que en todos los países hay como dificultades. Yo creo que Colombia está pasando por un momento ahora como político muy difícil, por como el presidente. No sé, hay muchos desacuerdos, pero no, yo pienso que pasa en todos los países. No sé muy bien de Brasil como para hacer la comparación, pero bueno, esperemos que se solucione. É a primeira vez que você está no Brasil? Você já esteve antes ou não? Não, a primeira vez. Sim. E qual a impressão que você está tendo do país? Há um choque cultural muito grande ou você se sente bem do país? Não, cultural não. Não, não. Super bem. Me ha gustado muito. Sim. Muito bom. E com relação à alimentação? Ah. É muito diferente, mas não. O sea, no me ha dado tan duro, hay muchas cosas similares a Colombia, pero no sé cómo hacer la comparación. A mí no me gustan muchas cosas, pero igual probando, intentando, todo por experiencia, pero... ¿Qué se comió de diferente aquí? Ah, bueno... Coxinha. No. ¿Está viciada en salgadinho? No, lo peor es que no lo he probado, pero todo el mundo me ha dicho eso. No lo he probado, no lo he comido, no. Azaí, los frijoles, feijón. Frijoles son muy diferentes allá, pero son muy muy diferentes y también lo comes muy diferente. Entonces la primera vez que yo los vi, yo, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Qué voy a comer? Pero no, sí me gustaron. Incluso le ponen como una harina encima. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Y no, yo decía no, pero muy ricos. Muy muy ricos. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e voltaremos dentro de alguns minutos. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver ouvir da passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Estava toda na vida, meu amor. Se esqueceu do cansaço e pensou, quem dera moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou, e cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar cantando coisas de amor, depois da banda passar cantando coisas de amor, depois da banda passar cantando coisas de amor, depois da banda passar cantando. É isso, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com o pessoal da IESEC, né, que é uma plataforma. Eu gostaria que você falasse novamente um pouquinho da IESEC. Resumindo em poucas palavras, é uma plataforma de desenvolvimento para universitários, para pessoas. É, nós temos aqui o Thales e a Mariana, então, representando a IESEC, e temos aqui os intercambistas, a Uliana, da Colômbia, e o Pietro, da Polônia, né? No último bloco, a gente estava conversando com a Uliana, que estava dando aqui as suas impressões sobre a nossa comida. Por favor. E vamos falar um pouquinho agora com o Pietro, né, da Polônia. Você deve ter sentido um pouquinho mais um choque cultural, né, com, em relação ao seu país, com relação ao nosso. Have you felt this cultural shock when you got here? From like comparing to Poland? A few things were shocking for me. Like, first was no respect for people on the street. Like, the red light and no one just slow down. The second is like, Brazilians are walking in a house afoot with shoes. It's not common in Europe. And shock. Food. But I like Brazilian food. But for me, Brazil is not that different, like maybe for China or India. It's very similar to Europe. The people are very similar to in Europe. But for me, it was very nice that people in here, maybe they're not speak English, but they try to help. In Europe, it's not like that. If you're not speak the language, in a country, when you are, they are not going to help. But it's here very good. Manda bala, traduz aí. Ele falou que não sentiu muito esse choque cultural, mas sentiu em algumas coisas. A primeira coisa que ele falou foi sobre o trânsito mesmo, na rua, assim, que as pessoas não respeitam a sinal vermelho, por exemplo. E isso foi bem estranho para ele, assim. A segunda coisa foi as pessoas andam aqui no Brasil de chinelo ou descalço na rua. Só que na Europa isso não acontece. E ele viu isso e falou, nossa, que isso. E a terceira coisa que ele mencionou foi sobre a comida, que ele gosta muito da comida aqui, mas é um pouco diferente da comida que ele come na Europa. E tem uma coisa que ele ressaltou, que quando você vê uma pessoa perdida na rua, na Europa, por exemplo, e não sabe falar a língua, por exemplo, está na Polônia e não sabe falar polonês, e a pessoa não tenta se comunicar, mas não consegue, e a outra pessoa que está ouvindo não ajuda. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil ele pediu ajuda para pessoas, mesmo pessoas que não sabem falar inglês, e essas pessoas tentam ajudar de algum jeito, apontam, desenham, não sei, mas ajudam. O brasileiro é assim. Então, é positivo, então. Deveria existir um pouquinho mais de igualdade entre os nossos dois países, porque ambos foram governados por sindicalistas, né? Na Polônia teve o Lech Walesa e aqui teve o Lula, que foram sindicalistas, que, de uma certa forma, deram um upgrade no nosso país. E como que ele enxerga, se ele ficou sabendo do governo Lula, como que ele traçaria um comparativo entre os dois sindicalistas governando os dois países e essa diferença tão grande, assim? The government in Poland and here in Brazil are really similar. Both of the presidents were once in a time syndicalists. Mm-hmm. And he's asking about, like, if you have heard about Lula, the president here a few years ago, and he's asking to, like, for you to give an opinion or compare this government here and the government in Poland, for example. Mm-hmm. The name of the guy is... O nome do cara? É Walesa. Walesa. Oh, maybe Lech Walesa, maybe he's a hero outside the Poland, but he's not a big hero in Poland. It's very funny fact, because he wasn't a good president, but the comparison between Brazilian government and Polish, I'm not into the Brazilian government, but... You haven't heard about Lula? No. Eu não ouvi falar. Uh-uh. Ele nunca ouviu falar do Lula, mas ele comentou um pouco sobre o outro presidente em questão. O Walesa. E ele disse que pra a visão do mundo em relação a esse presidente é muito boa, só que dentro da Polônia não tanto. Por quê? Why? Eles eram socialistas, né? Isso. Antes do Soviet. Why this president is not that good? Is the people from Poland doesn't view this president as good as the rest of because the world? Because why? He stopped the development of the country for 4 years, but it's a lot. Yeah, but he is like he has a big respect outside, but we don't have respect for him for this one, because country is not the most important for him. Only place, like Nobel Prize, but he didn't deserve for it. There's a lot of better people in Poland. Uh-huh. Ele falou que o presidente não ligava muito pro país, ligava mais pra imagem que ele passava mesmo, entendeu? Em 4 anos que ele governou, ele não desenvolveu o país como deveria. Ele não se importou. Só se importou em relação a ganhar prêmios, ganhar uma imagem boa para o país. Por isso que as pessoas de fora veem tão bem esse presidente, mas as pessoas da Polônia mesmo não respeitam ele por causa disso. Eu poderia traçar aí um paralelo entre o regime anterior, né, que era socialista, não é isso? Socialista e esse novo regime agora que estão vivendo, o capitalismo, se ele sentiu uma diferença, se foi positivo ou negativo, será que... Can you, like, say the difference between the old regime that you were living, like the socialism, mm-hmm, in Poland, and now the capitalism, how it's working, like the difference, and how you felt about it? Yeah, the big difference between socialism and mm-hmm capitalism is, like, in socialism, everything were public, and it was a public, so nobody cares about it. But now we have a capitalism, so we have to care about our things. So because it's our. So, yeah, it's very... I think in Poland is a good example of this case for me, because When we made it, we transformed, like the first country, without blood, like from socialism to capitalism. Yeah, technically Valença did it, but he did it. Yeah, but the difference. Mm. I think we are living in a better world now, because socialism wasn't a good. Because, you know, it stopped the development. This socialism stopped everything. Like, it was like just developed for one time. There's no more develop. But capitalism opened the doors, gates to the other trades mark, like Western Europe or Brazil, for example, or Canada. Ele falou que quando o país era socialista, tudo era público. Então, as pessoas não ligavam muito, não cuidavam do que era do governo. Mas agora, com o capitalismo, todas as coisas são de cada um. Então, as pessoas pagam por isso. Então, elas cuidam melhor dessas coisas. E quando ele foi comparar a opinião dele sobre o socialismo que ele viveu e o capitalismo, ele acha que o capitalismo é melhor, está sendo melhor para o país, porque na época socialista, o país não se desenvolvia, ficou estagnado. Agora não. Agora o país se desenvolve e consegue elaborar algumas parcerias com a Europa, com o Brasil em si, com o Canadá. Consegue ter essa relação, uma relação mais aberta com outros países, o que é muito bom para a Polônia em si. Nós vamos fazer mais um intervalo musical e voltaremos já já. Thank you. Volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico Revista, hoje aqui falando com o pessoal da ESEC, o Thales Lopes, a Mariana, e temos aqui como intercambistas a Uliana e o Pietro, e temos aqui no estúdio também o Robson Santos, que no último bloco falará um pouquinho conosco sobre o projeto de iniciação científica que ele está desenvolvendo na Escola Jesuína de Arruda. Então, continuando a nossa conversa, pergunta para ele sobre o sistema educacional de lá, compara com o daqui do Brasil. O que, que ele está observando, o que, que ele vê lá e o que, que ele vê aqui? How is the educational system in Poland and how can you compare the educational system there and the educational system here? Like, from what you are seeing here? Like, which when you are working in the schools, you see some stuff. Yeah. And in Poland, how is it? First thing with what I saw here, it was like, it's not obligation here to attending to school, but in Poland the kids has to, they have to attending to school because it's obligation. The kids, the parents, when they not, when the kids can't attending to school, they can lose the kids, or they can go to jail. So we have to graduate. We have to attending to school to 18 years old. But it's like, but everything in Poland, which is public, is better than private. So it's not like here. Public is worse than private, but not universities. But in Poland, people who are attending to private school have a problem to get to the university because there's a public exams. I see a lot of difference in education in Brazil, because, for example, in Poland, we can speak English very well, and we don't have to pay for extra lessons, English lessons. We are study English since we are 10, or there's obligation to learn two languages, and the universities we have to learn another one. Like, for example, I used to learn Latin. Primeiro ele falou que a impressão dele, a primeira impressão que ele teve quando ele entrou numa escola aqui para trabalhar, foi que as crianças, elas não são obrigadas a ir na escola. Na Polônia é diferente, eles são obrigados sim, e se não forem podem parar na cadeia por causa disso, se não forem para a escola. Mas existe sim a obrigatoriedade aqui, sim. Foi o que ele percebeu, assim, que é um pouco menos rígido, na verdade. Sim, talvez, mas a obrigatoriedade existe. Sim. E aí o povo é folgado mesmo. É que o povo é mais folgado. The obligation exists. Yeah. Here, to go to the students to attend to the school. Ele falou também que na Polônia o ensino público é melhor que o ensino privado. tanto nas escolas de ensino fundamental e médio como nas universidades. Aqui no Brasil não, só as universidades que são, as públicas são as melhores. E na Polônia, o pessoal que estuda em escola privada tem um certo problema em entrar em universidade pública, porque os exames são mais voltados para as escolas públicas, as escolas de ensino médio públicas. Então o pessoal do ensino privado tem um certo problema com isso. Quem dera fosse assim aqui. Já foi assim, né? Já foi, realmente era assim. Na época que eu estudava, 30 anos atrás, era assim. A escola pública era melhor que a particular, educação básica. Né? Meus pais falavam a mesma coisa pra mim. Tanto é que pra mim, eu estudei no Jesuíno, né? E pra eu entrar lá, eu tive que ir pra fazer uma prova. Se você não passasse na prova, você não frequentava lá. Uhum. Então, você gosta de escola... Mudou muito. Mudou pra caramba, né? Sucatearam a escola pública no Brasil. Então tentando fazer isso com as universidades, né? Espero que não consiga. Espero que não aconteça. Que as pessoas reajam, igual reagiram nas manifestações aí, né? Juliano, e a garotada? O que você sente quando você tá perto da molecadinha? A molecadinha chega, os garotos chegam perto de você. Não entendeu? Não. Como é que fala? Ticos. Okay. Ticos. Eles chegam perto de você, abraça, faz algazarra. Ah, ok. Nas escolas? Ah, sim. Sim. Les parece como muy curioso que nosotros de diferentes países vayamos a explicarles y comentarles las culturas de nosotros. Entonces siempre es como que se emocionan, no sé. Les gusta compartir con nosotros. Y sí, es muy bonito. Lá na Colômbia existe essa proximidade que existe aqui entre as pessoas, porque aqui as pessoas se abraçam, se cumprimentam, se beijam. É assim também na Colômbia? Sim, sí. Em Colômbia a gente é muito gentil, é muito amável, então chega qualquer pessoa de qualquer país e pues, te ajudam. Sim, sí. Similar. Porque em alguns países existe um certo distanciamento, né? Você que já conhece outros países, você poderia falar um pouquinho sobre isso, né? Eu nunca saí do Brasil. Nunca saí. Mas eu conheço muita gente de outros países. E sim, é bem... Tem países que são muito frios em relação a isso. Uhum. Eu tenho uma experiência própria com a Inglaterra e com a Alemanha, bem próximo, assim. Que esses países, por exemplo, não era costume de uma garota que eu conheci de abraçar uma pessoa quando você vê na rua, assim. Não era costume. Normalmente a pessoa só balança a mão ou cumprimenta com a cabeça, sempre assim, na Alemanha e na Inglaterra. Mas quando essa garota, por exemplo, veio pra cá, ela meio que se assustou. Um choque cultural muito grande. Ela se assustou a primeira vez que isso aconteceu, que uma pessoa chegou e abraçou ela pra cumprimentar. Ela falou, nossa, você tá doida. Aí, agora que ela passou um tempo aqui, ela tá na Inglaterra de volta, e ela faz isso normalmente com as pessoas lá. As pessoas se assustam lá. Então, ela se assustou aos outros lá. Sim. Pergunta pra ele esse tipo de relação lá na Polônia. How is the affection in Poland? Like, how people, like, they are, do you think the people are cold there, like, complimenting, like... It depends on the people, but yeah, we like to complain. Is it like Brazil? Maybe, yeah. Really, they hug and kiss? No, but it's good here, but the people, when they are just cheering, it's like they kissing or just like hug, but in Poland or Europe, there's just like the big distance. Ele falou que na Europa e na Polônia tem que manter a distância. Porque senão fica meio estranho, meio desconfortável para as pessoas lá. E o que ele sentiu quando a molecada juntou nele? What have you felt when the kids gather around you? Teve um choque. Yeah, it's nice because they want to know someone. And I think it's good because they want to know some things about different people. We can share our knowledge. I can also get to know something about kids in Brazil. They're just very nice. Ele gostou desse contato com as crianças porque ele consegue perceber com isso que as crianças se importam, que elas querem saber alguma coisa sobre outra cultura e sobre pessoas diferentes assim. Elas se importam com esse contato. Entendeu? E o que ele leva daqui? What experience are you bringing back to your country? What things are you bringing back to your country? I think being more happy, and I really like when Brazilians are just so energy. They have a lot of energy, because in Europe it's like, oh, Brazilian also they live our lives like, oh, I don't care what's gonna happen tomorrow. Today is today, so it's Europe people are just like, we don't have money or we don't have a work, so we are just thinking about tomorrow. But in Brazil it's good that. Uhum. Ele falou que vai principalmente levar a felicidade do povo aqui pra lá. Que ele sente que os brasileiros, eles gostam de viver o dia de hoje e não pensam no amanhã, mas eles aproveitam o dia de hoje. Na Europa eles pensam muito no futuro, e às vezes isso é ruim. É ruim, porque o futuro não existe. O futuro não existe. A gente tá vivendo hoje, né? Aí amanhã ele, você não sabe se vai. Você levou eles pra tomar caldo de cana ou não? Levei. Não, eles não, mas levei um outro pessoal. Leva eles pra tomar caldo de cana. Have you tried sugar cane around here? What? Sugar cane? No. Juice? No. No? No. You have to. Yeah. Já tomou uma caipirinha? Oh, caipirinha? I tried in my city, but not in Brazil. O olho dele até regalou. I have to try. Ele só experimentou na Polônia, mas não é a mesma coisa. Yeah. Diferente. E a feijoada? Agora no inverno, tiveram oportunidade de comer uma feijoada? Feijoada. What is it? Like beans with pork. Oh, yeah. Gostou? Yeah, I like Brazilian cuisine. Ele gosta da comida brasileira, de tudo que ele já provou até agora. Somente de coxinha. Yeah, coxinha is the best. Coxinha. Você lembra um pouco como é aquelas pequenininhas ou aquelas grandes? Aquelas grandes. Naquela loja, ela como foi a loja, né? Da Rua General. Viu? Ah, tá, aquela grandona. E você, o que você tá levando daqui? O que você... Experiência do Brasil. Essa sua experiência aqui. Que eu tenho aqui. É você, essa experiência que você tá tendo aqui. O que, que você... Vamos deixar mais legal. Não, já acabou? Acabou. Então, beleza. Nós vamos fazer um intervalo musical e depois você responde, tá? E depois a gente entra. Thank you. isso, amigos, estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui com o pessoal da ISEC, o Thales e a Mariana e os intercambistas, os universitários intercambistas, a Uliana da Colômbia e o Pietro da Polônia. E nós estamos desenvolvendo aqui um papo legal. E no último bloco você perguntava para a Uliana, né? O que? Você entendeu? Pergunta para ela. Pode perguntar em inglês. Impressão, What the same question that I asked him. What experience are you getting from here and bringing back to your country? Okay. O que tú experimentó aquí? Sí, okay. Pues en el poco tiempo que llevo, apenas llevo 3 semanas, lo que he tenido, o sea, lo que he hecho es como con los niños, las presentaciones, lo de mi país. E sobre a nossa música, o que eles acharam sobre a nossa música? Conheceram um pouquinho da nossa música, o Pietro, a Uliana? What did you guys think about our music here, you two? I like Sergio Mendes, Brazilian. And I don't like funk carioca, but I think the Brazilian music is very good because there's the Brazilians keep the roots like Africans and the traces in the music. It's good. I like because you have respect for the people who have been here before. So it's good. I like the folk traces in the music, but I think Brazilian music is good. Gostou de tudo. Ele gostou de tudo, exatamente. Até do funk carioca. O funk carioca, as músicas que são mais folk, mais do origem folk, que são mais as que têm uma origem mais africana, uma batida um pouco mais diferente também. Gosta de Sérgio Mendes, gosta de um samba. Gosta de tudo. Legal. Vamos conversar com o Robson. Isso. E aí, Robson? Boa noite. Tudo beleza? Tudo em ordem. O que você está fazendo lá na escola, cara? Então, na verdade, é um projeto de iniciação científica da Pró-Reitoria de Graduação da USP. E esse projeto são alguns que a USP faz para ajudar o aluno universitário a não precisar trabalhar, só se preocupar com o estudo. Aí ele dá essa bolsa que... nesse ano de R$400. Aí ele, em parceria com alguns professores, eles desenvolvem projetos, se inscrevem nesse Ensinar com Pesquisa, que é o caso do meu. E o meu projeto desse ano é o ensino experimental na aprendizagem do ensino de biologia nas escolas públicas. Esse projeto, ele veio, a ideia dele começou há 2 anos atrás, quando eu entrei no projeto da USP. Os dois primeiros projetos foi como monitor do clube de ciências, só para alunos de ensino público. Então esse foi meu primeiro contato com o ensino. Até então eu não fazia ideia se eu queria ir para a área da educação ou não. Como o Antônio disse no começo, eu estudo química na USP. Até então eu não sabia. Quando eu entrei nesse clube de ciências que é ministrado lá no CDCC, aqui em São Carlos, eu tomei um gosto muito legal para a educação, uma paixão pelos adolescentes. O meu primeiro ano foi com ensino fundamental, então sétima, oitava série, eu via aquele empenho dos alunos, desde quando a gente foi na escola fazer a divulgação e depois o resultado, foi muito legal. Aí quando eu estava acabando esse projeto, eu queria alguma outra coisa na área de educação. Comecei a pensar em parceria com a minha orientadora, que é a professora doutora Nelza Regina Ossolan, ela é do IFISC. Aí surgiu essa ideia de em vez dos alunos vir até nós, a gente ir até os alunos nas escolas. E como aconteceu isso? A gente na várias conversas, aí eu falei, então vamos, já que a gente tem um leque de experimentos lá no CBME, falou, e se a gente pegar esses experimentos e levar até os alunos? Então a gente fez vários estudos, estudamos os cadernos dos professores, dos alunos, a gente olhou os experimentos que eles tinham lá e conseguiu encaixar alguma coisa com o que a gente trabalha lá no CBME. Então, aí fizemos a parceria com a escola. Eu escolhi o Jesuíno porque eu estudei lá desde a quinta ao terceiro ano. Tenho um carinho enorme pela escola, pelos professores. E muitos professores que deram aula para mim estão dando aula lá ainda. Inclusive, as duas professoras parceiras, que é a Esther e a Elza, elas foram minhas professoras. Então, tenho esse carinho com a escola. Então, aí a gente levou o projeto para lá. E trabalhou com matéria do que o caderno do aluno. É sério que você tá trabalhando? A gente trabalhou primeiro, segundo e terceiro, ensino médio. Então a gente pegou o conteúdo do caderno do aluno, fez, ministrou eles de uma forma que batesse com o nosso material e desenvolveu esse projeto lá no Jesuíno. A ideia principal mesmo é levar os alunos ao laboratório, porque muitos alunos da escola não tinham ido ao laboratório ainda, por N fatores, inclusive esse é um tema do projeto, saber por que a dificuldade que tem os professores de ciências naturais e matemática a usar o laboratório. Você é louco, cara? Você vai levar 40 alunos no laboratório? Então, inclusive... A minha última experiência foi traumatizante. É. O moleque quase matou outro lá dentro. Eu tô dando uma resposta da professora Esther. Então, a gente precisa de gente pra trabalhar mesmo no laboratório. Isso. Ela falou que uma das dificuldades é isso, o professor sozinho não consegue administrar o laboratório. Não tem como, entendeu? Perigoso, né? É muito perigoso. Ainda mais no laboratório. E realmente, eu dei uma olhada lá no laboratório de Jesuíno. Eu fiquei com dó de ver aquele laboratório com tantos materiais. Bom, agentes novos lá, parado lá. Eu fiquei muito triste quando eu vi. O laboratório ali é laboratório de universidade, cara. De fato. Ali dentro ali é coisa de louco. Tem muito equipamento bom lá parado. Tem. Eu sei porque eu fiz levantamento em 2004 de tudo que tem ali dentro. Eu sei tudo que tem ali dentro, mas infelizmente não dá pra gente trabalhar, cara, porque um professor olhando 40, eu precisaria como, pelo menos ter mais umas duas pessoas junto. Isso. Pra estar fazendo a parte experimental. Porque parte experimental de química, por exemplo, você sabe que é perigoso. Sim. Qualquer errinho, você pode matar meia dúzia. Alguns... Ou matar todo mundo lá dentro. É, de fato, tem alguns reagentes lá que estão bem guardados, se precisa ficar guardado mesmo. E você deu uma geral lá no laboratório e viu? Então, vi algumas estufas, vi microscópios, vi vários reagentes pra... Dá para fazer vários e bons experimentos didáticos para o ensino médio. Em que pé que está o seu projeto? Então, ele está quase no final, porque ele se iniciou fazendo a parceria, né? Não, primeiro com o estudo do caderno do aluno e quais experimentos era possível levar para a escola. Vendo isso, a gente fez a parceria com o Jesuíno e finalizamos agora, há duas semanas atrás, as aulas. Então foram três semanas ministrando aulas para o primeiro, para o segundo e para o terceiro. Eu gostei muito do resultado, com exceção um pouco do terceiro. Eu acho que os terceiros anos, eles, na minha opinião, teriam que estar mais empenhados, já que está chegando o vestibular, mas não. Não vi um descompromisso muito grande dos terceiros anos. Mas o primeiro e o segundo foi ótimo. Eu passei uma avaliação tranquila para eles no final. Eu tô analisando os resultados, tô gostando muito do que eu tô vendo, e agora no próximo mês eu vou apresentar esses resultados no CICUSP lá em São Paulo, que é o simpósio internacional da USP. Vou apresentar esses resultados lá. Essa interação universidade-escola de ensino fundamental e médio é interessante. Tá precisando disso mesmo, entendeu? Nós estamos precisando. Isso. A USP, ela faz... Eu falo da USP, né, porque eu não conheço muito a parte de extensão da federal, né? Mas a USP tem um grande trabalho de extensão com a parte lá do ICMC, a matemática, que é o PIBID. Agora o IFISC, com esses projetos que a gente tá levando até as escolas públicas. Inclusive, eu já trabalhei com um projeto lá de iniciação científica. Os alunos iam para o Instituto de Ciências Matemáticas lá e ficaram um ano. E tinha uma bolsa. E a gente pré-selecionava alguns alunos que ficavam lá. Isso também foi um projeto legal. Isso. E ainda existe esse projeto? Esse eu não sei, mas tem o Clube de Ciências que eu participei, ainda existe, e esse projeto já levou 3 alunos, um do Jesuíno e 2 do Álvaro Guião, até a ganhar uma bolsa de pré-iniciação lá na USP. Inclusive, uma aluna do Jesuíno esse ano, a Stephanie, do primeiro A, ela vai começar, eu acho que agora em outubro, uma bolsa de pré-iniciação lá no Campus 2 da USP. É legal, cara. Robson, infelizmente nosso tempo está terminando, mas eu gostaria de convidá-lo para que você trouxesse alguns alunos do projeto, para que eles também se expressassem a respeito disso, o que eles estão achando. Uma próxima oportunidade, né, Cláudio? É isso, não, tudo bem. Desculpe deixar só um bloco aqui, houve um desencontro de informação aí, porque a Stephanie, eu conversei com ela que seria para a próxima semana, porque nessa nós estaremos com 2, mas acho que ela não teve tempo de entrar em contato com você, mas acho que um bloco você falou. Falou bem, mas na próxima vez você traz os alunos. Na próxima vez você traz os alunos. Hoje a gente faz um programa exclusivamente só com vocês, tá? Tudo bem. Beleza? Eu quero agradecer também a presença aqui do pessoal da ISEC, do Thales Lopes, da Mariana e também da Uliana, da Colômbia, e o Pietro, da Polônia. Quero agradecer muito a presença de vocês. E numa próxima oportunidade, eu gostaria que vocês estivessem aqui de novo quando vocês voltarem para cá, quem sabe. Né? Sim. É isso, amigos. Nós estamos terminando, infelizmente, o nosso programa. Quero agradecer aos trabalhos técnicos do Eduardo Martins, nosso amigo Duda. E quero convidar vocês, ouvintes da Rádio Fiscar, para que estejam conosco no próximo sábado, às 13 horas, aqui. Sempre aqui pela Rádio Fiscar, 95,3. Escute diferente. Ensino básico em revista.